3.000 para 2.500, é o trip 5.4.1.4. 5.4.1.4, 2.000 pés, livre de LS. Obrigado. Oceano é Oscar Alpha Mike, estacionado aqui no Mach 3, posição 08. Gente, bom dia. Gente, o 63, o Nouro. Ponto ideal, descida, eco, ainda November. Desça para 4 mil pés. E na posição 8 do Mach 3. Gente, Oceano, solo 7, bom dia. Valeu, obrigado. Salvador, Serra Romeu Lento, agora está com capa vista. Ciente, prossiga para a rotatória e aguarde a insurance. Vai aguardar na rotatória, Juliette. Triple 5414, intercepto localizador, redução cheque para pouso, torre 1186. 18.000, triple 5414. Salvador, Tracajá 03, atingiu uma centena. Ciente. Azul 4208, redução de velocidade para 2100 nós. Reduzindo 2100 nós, azul 4208. Túlio, Serra Romeu Juliette para iniciar o 360 aqui na rotatória. Serra Romeu Juliette, afirmativo, na rotatória 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Juliette. Cruzado 080 graus, 059, autorizado pouso, estando zero. Autorizado pouso na 05414. Bora. 25163, Onoro. Índio Novembro, voe para Pelo. Para Pelo, eco ainda Novembro. Saliba. Serra Romeu Juliette, curva pela esquerda para final, pistão 7, chamada torre em agora, 1186. Vai continuar à esquerda e vai chamar a torre 186, Juliette. Através parou da barra, não vê melhor opção, Romeu. Ciente, frequência livre. Precisando para frequência, ok. Eu dou plano de voo. Decola a pista 10, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. após curva direita, cumpre o perfil subida da El Leda, após Leda, direto à posição Bridge, controle 119, décima 8, a torre 1 no 8, decimal meia dúzia, acione o código 5153. Vitorino Juliette, iniciou 360 pela esquerda agora. 360 pela esquerda, Júlio. Portão 4, reporte pronto para o esmaxamento. Salvador, bom dia, tá 3602, ministro da Quebec, 320, ponto seguro. Eu já teria já aprovado 300, copiaria? Afirmativo, na verdade o ideal é o 300 mesmo. E 300 então, aprovado para ponto seguro, nível de voo 300, via BDEV após direto ponto seguro. Controle 119, decimal 8, a torre 1 no 8, decimal 6. Transponde 5155, tá 3602. Só confirma, é Gimera, saída. É da El Leda, Leda Bidev. Torre Serra Alves Leste, na final da 1-7. Baixado, travado. É o meu Gillette, 0070 graus, 069, autorizado, pouso, pista no céu. Gente, Gillette. Zeca, sonamento, tá 3602. Obrigado. Solo Salvador, 355414. Cinco, quatro, no quatro, táxi autorizado, Alfa Juliet, remota 13, temos aqui a previsão de, segundo inferno. Alfa Juliet, remota 13, 54 no 4. Três, oito, nove, mil, controle, ajuste agora 1013, via chegada Mari, desça para 2000. Índio Juliette, direto para a rotatória. Rotatória, Júlio. Azul 4208, no localizador para pouso. Cheque o trem, torre 1186. Torre 1186, grato. Passe 3. 3 incendidos, sente. Torre Salvador, azul 4208. Passe 208 na ponte externa, trem pouso baixa travado. Contará com 208. Vitorino de Juliette, direto para a final da pista 17. Direto ao final da 17, Júlio. É o meu Juliette, solo os 23, livra na Lima, chama solo 121 nesse momento. Torre Salvador, bom dia, Papatango, Vitorinho de Juliette. Enquanto 208, autorizado pouso, pista no 0, 0070 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, baixado e travado, azul 4208. Vitorinho de Juliette, autorizado curto final, no 7. Autorizada curta final da 1-7, Vitorinho de Juliette. Onda 7. Estou no 7, ciente. Mantém ainda a rumo de pelo e desça para 2.500 pés, com 1.300. Mantém, mano, 2.500 pés, mantendo fora de pelo. Papá Romeu Serra, Romeu Juliette, táxi autorizado, até o Pátio 3. Salvador Ground, American 980. American 980, listen information. Romeo, Kennedy 1013 to Recife, flight level 390, right, copy. Okay, and requesting flight level 350. 350, stand by to copy ATC clearance. Okay, stand by to copy ATC clearance, American 980. Solo papapá Sergeleco, tá na Eurostar com 6 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o Beraba para o Paraná. Gente, Uberaba 03, 4 horas, táxi autorizado, até a interseção, chame para o cruzamento pista 735, Sergeleco. Sergeleco, cuidado. As 3 milhas a 1,7, retorno de Juliette. Aguarda apenas o eixo livre, o altímetro no 0,03, o vento 0,90 graus, 1,07 nós. Juli. Ok, American 980, I'm ready, copy. You are clear to Recife, flight level 350, via Aero Helper Whisk 58, after takeoff runway 10, maintain heading to fast 2,000 feet, or 3 nautical miles, and then turn left to perform Fuca departure, Caju transition, Salvador control frequency 119, decimal 8, Salvador tower 118, decimal 6, and squawking 5147. American 980 copies flight level 350 to Recife, Upper Whiskey 58. We're going to go to 2,000 feet or 3 miles and then left turn during the Puka departure, Caju transition, 119.8 and then 118.6 to tower, 5147 on the squawk. American 980. Okay, American 980, we are ready to push and start at gate 11. Okay, so I understood that you're ready. Clear for push and start, come back for taxi, American 980. Okay, clear push and start, call you back for taxi, 980. Fala Azul 4208. 4208, bom dia. Pousou e voou, táxi autorizado Alfa, Juliette, o pátio é o 1 e o portão é 08. Gente, Alfa Juliette, portão 08, seguindo para o pátio 1, Azul 4208. Solo, é o Ocean Armeia 140, centro da Quebec, solicita autorização Recife 390. Eu já teria aprovado 350, copiaria? Afirmo, senhor, 350. Ok, o Ocean Air 6140, informação em curso é Romeu, altímetro 1013. De Salvador para Recife, aprovado nível 350, nível 350, via pelo 58, pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva à esquerda. Cumpre o perfil subida Puka, Jamo, transição Caju. Controle 119, décima 8, a torre 18.6, acione o código 5156. Gente, autorizado Recife, nível 350, decola da 10, mantenha reta até 3 milhas, após executa Puka, Jamo, transição Aracaju. 19,6 a torre, 19,8 é o controle, de 5956 é o transponder. Ocean 6140. 5156, portão 2, chame pronto pro Schmeck, né? Sim, chamará. 6150. 6140. Até a próxima. Controle Salvador, bom dia, até 9354, passa o 190 para o 140, centro da Romeu. 9354, este é o controle Salvador. Ajuste agora 103, via chegada a Bom Fidessa para 2000. Via chegada Bom para 2000, com 1013, o 9354. Gente, ingressará logo à esquerda na Lima, seguirá um 757 da American Airlines, que está logo na saída do pátio, vai seguir o tráfego como número 2 ao ponto de espera. Serra, Tchaleco. Gente, segue. Na Lima, 796, livre, aproximação e ele. Autorizado, reporte estabilizado, ele é 780. Mike Echo Delta. A Cunha Nova, mas chame a torre, a frequência 11186. 11186, bom dia. Vindaram bem, bem? Eco Indy November, bom dia, altímetro no 0 no 3, o vento 0901, graus com 07 nós. Reporte curto final, pista no 7, baixada e travada. Weber. It's here, approved taxi via April 1 and Juliet. When you enjoy taxi Alpha, contact tower 118.6, Kinesh 1013. 1013, we're clear to taxi on the apron and Juliet, Alpha, and then contact tower, American 980. Good, it's Mike Fox, when you represent that Lagos. Mike Fox, mantém a corrida do Veracruz, aporte Paripe. Gente, vai mantendo o Veracruz, aporte da Paripe. Mike Fox. 71 Lia, só um instante, gentileza, o gol 983. Tá ok, gol 983. São 4 aprovados, chame táxi, corno 397. Lado final da 17, o Eco Indy November. Eu e pouso, pista no 7, 100 graus, com 09 nós é o vento, Eco Indy November. Temos aprovação do nível de voo 200, número 1 para cópia, só instante. Informação Romeu, altímetro 1013, 54903. Gente, informação Romeu, 5490 aguardado. Eco Delta para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118, decimal 6. Eco Delta está presente em condições de tomar pro direto da cabeceira 17, curvando agora à esquerda. Ativo, autorizado o cruzamento da final da 10, o altímetro 10-3, para cheque o vento 090 graus com 09 nós, reporte na final da 17, Mike com Delta baixada travada. Oscar Paulo Afonso, visual 95, escute a Romeu, 1013 no altímetro, tá na área, está? 050, QNH 1013. Está quanto só instante, o Romeu, até o Oscar no parque? Capitã 3198. Ground American 980, we don't have our numbers yet, can we hold, we'd like to hold on Alpha, just short of Charlie, please. Repeat, please. Yes, American 980, we do not have our load closeout numbers yet for the load. We would like to hold at this position until we get our numbers, please. Affirmative, you can take position. Okay, we will hold here and give you a call back when we're ready. Roger. Aguarde cópia. Sim, eu estou no 3602, aguarde para a gente feedback. O Serra Charlie Echo, na escuta? O American pediu para manter posição, sair entre a Índia e a Juliette, então vai aguardar o tráfego da Gol iniciar o táxi para seguir. Uno 397, táxi via Índia Alfa. No ponto de espera da 10, chame a torre 18, decimal 6, ajuste 1-0-3, bom dia. Estão no 0, o vento, corrigindo, 17, o vento 090 graus com 089, Mike Eco Delta. Livre pouso 17, Mike Eco Delta. Tan 31, navio autorizado, descida da 3.000 pés, QNH 10-13. Direto, controle Salvador 119, decimal 8, torre 186, aciona 5154, 35490. 5-0, autorizado, Petrolina, nível 200, decola da capteira 10 com curva esquerda, saída Momo, transmissão alvo. Controle 119-8, transponder 5154, trip 5490. Confirmando, transponder 5154, trip 5490. 5154, 5490. Romeu, até o Oscar, pronto, cópia. Ou com a embuja da final do 10. Após a passagem do tráfego, ele mantém a cabeceira 10, voo 1397. 1.000 pés até a liberação do controle Salvador. Controle Salvador opera em 119, decimal 8, torre 186, aciona 5125, Romeu até Oscar. Romeu até Oscar, correto, chame para... Confirme o PAB. Gente, Romeu até Oscar, para acionamento e táxi, torre no noite, decimal mesmo, boa tarde. O TAN 3602, livre puxa acionamento, chame para o táxi. Livre, vai chamar táxi, 3602. Ativou o meu tom, Oscar, pode conduzir pronto para o táxi, 02 a bordo. O pátio. Sente. 3 horas e 45, Galeão, TOB 190. O Gol 93 vai prosseguir via Pátio, Índia e Alfa, na retaguarda do Learjet, na Índia. No ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 10, 13, o Gol 93. Gente, Pátio, Índia e Alfa, na retaguarda do Learjet, 286, Gol 93. E... tem um lixão em costa e tem no Alataia também. Negativo. 5 milhas, o Sierra Mike Fox pode ingressar final, Delta 7? Afirmativo, reporte na curta. Entra e reporta lá. Tem 3896 no solo 38, direita 121 no décimo 9. Direita 219, boa. And we are going to tower. Affirmative, America 9980, gonna be number 3 on holding point. After Boeing 737, Go Company, Boeing 737, American 9980. Okay, American 980, we will talk to Tower, thank you. Olá, bom dia, 3896, livrou? Sou 3896, taxi via Alfa, mantenha antes do taxi via Juliette. Alfa antes da Juliette. Pushback acionamento número 2, Oceania 6140. Oceania 6140, aguarde para início do push. Mantenha a posição 6140. Sierra Charlie Echo ali, mantém cabeceira 110. O Salvador, bom dia, o Porteira 01. Porteira 01, prossiga. Bom dia, plano para Mike Uniforme Hotel Alfa. Poderia, por gentileza, nos adiantar qual seria a provável saída? Qual seria a rádio ideal de saída? Espera pronta. Sendigo 93, bom dia, mantenha o passo para a gentileza. Mantenho, 93. 1397 é os 40, decola, Sendigo 98 é o controle, bom voo. 98, bom dia. Tower American 980, in sequence. Roger American 980, you are number 2 on the hold point now. Okay, number 2, thank you. Retornando para pouso. Romero Bravo, mantenha se em condições visuais, chame torre, 198 do Itamei. 186, Bravo. Pegou 1397, bom dia, decola da El. Bravo, a intenção é pouso? É pouso 44. Afirmativo, reporte curto final, pista no 7, Romero Oscar Bravo, seguindo sobrevoando a estrada do Coco. Passa na final da 17, Romero Oscar Bravo. 207, acionando a identificação, autorizada a chegada bom, fidelidade do nível de voo 080, QNH no 013. E aguardar para deslocamento. 1397, voe direto da El. Da El, 1397. Salvador, bom dia, então 9354, sinal do 0, então 9354, enquanto na aproximação, aguarda a pista livre, o time entrou no 013. Já embaixo travada? Embaixo travou, 1013, nós estamos aguardando a aproximação, 9354. E a ingresso via Juliette, Zero Gate 06. Juliette 06. Então 3602, gente do mínimo da TAM, para o TAC. 9 a bordo, 3 horas e 21, alterna da caixa. Gente, são 3602, vai guardar o tráfego da companhia parquear no gate 06, após prossegue via Juliette Alfa. No ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste no 013, o TAN 3602. Ativa, após a passagem no 21, Juliette Alfa, 26, ponto de espera. A intenção é aproximar direto do pátio 4 ou utiliza a cabeceira 17? Direto 4. Afirmativo, reporte no Través Norte. Tem conhecimento aqui do Hospital Unimed, da Estrada do Coco? Afirmativo, reporte no Través Norte, então, da Torre de Controle, se sobrevoa na Estrada do Coco, ok? Então, 9354, para informação, temos um helicóptero, um Hobbs 44, setor Norte. Não vai interferir na sua aproximação. 7, 9354. Romeu Hotel Oscar, a linha mantém cabeceira 17. Então 9354, livre pouso, pista no 0, o vento 100 graus com os nós. Livre pouso, pista 10, 9354.